Lá, encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade, muito limpa, onde um homem de meia idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preto preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, voltou-se para mim e apertou minha mão calorosamente. Sou o padre Peter. Ajudo a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de padre. Apenas um palpite baseado no formulário que seu pastor nos enviou. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim queria saber. Irmão James é nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? O reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto de solteiro para esta semana, Peter. Se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John, temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes desta semana são 3 homens e 3 mulheres. O que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1, o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto número 2 só para ele. E você dividirá o de número 3 com Lei Burr. Ele é ministro batista de Pewaukee, no Wisconsin. Lei chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para a semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até amanhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas, você pode passear, ler, estudar, conversar com nossos guias espirituais, descansar, ou fazer o que desejar. A única área interditada é a clausura, onde os frades comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para entender por que você se refere a alguns frades como irmão e a outros como padre. Os chamados de padre são sacerdotes ordenados, ao passo que os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e padres têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de um orfanato há 40 anos, e depois da formação e dos votos recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava. Eu gostaria de conhecer Lenfman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Ouvi dizer que ele veio para cá há alguns anos para juntar-se ao seu pequeno grupo. Lenfman, Lenfman, Peter repetiu, buscando na memória. Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora, e estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem vai dar o curso de liderança para a sua turma esta semana. Tenho certeza de que você gostará muito da aula. Todo mundo sempre gosta. Boa noite. Durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando eu começava a subir a escada, Padre Peter acrescentou: a propósito, John, há 10 anos o reitor deu a Lenfman o nome de irmão Simeão. Sentindo-me um tanto atordoado, parei no topo da escada. Pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era quase noite escura e ouviam-se as ondas do lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento do oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte sobre o lago enorme e escuro, e também ouvi os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação estranha, não desconfortável ou assustadora. Apenas uma sensação de já ter vivido um momento semelhante. Irmão Simeão? Pensei, que coisa esquisita. Fechei a janela e caminhei vagarosamente pelo corredor, procurando meu quarto. Silenciosamente, abri a porta marcada com o número 3. Uma luz fraca, alaranjada, me mostrou um quarto pequeno porém acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta divisei o banheiro anexo. O pregador Batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama perto da janela. De repente me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para as 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que seria capaz de levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa, mas deixei o despertador ligado num bom esforço de fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Ache Simeão e ouça-o. Irmão Simeão, eu encontrei. Que espécie de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisto? Você deve estar destinado a ir 5 cerimônias religiosas por dia. Eu mal posso suportar 2 por mês. O que vou fazer comigo mesmo a semana toda? Meu sonho, Como será Simeão? O que terá para me dizer? Por que estou aqui? Ache Simeão e ouça-o. A próxima coisa que percebi foi o toque do meu despertador. Capítulo 1. As definições. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é. Margaret Thatcher. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee, de Wisconsin. E você? Quem é? John Daly. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-la de pastor. É melhor nos vestirmos, se aqui vamos à cerimônia das 5:30. Vá em frente. Vou dormir mais um pouquinho, resmunguei, tentando parecer sonolento. Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado, cobri a cabeça com o travesseiro, mas logo descobri que estava bem desperto e sentindo um pouco de culpa. Então, rapidamente me lavei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda estava escuro, e o chão, molhado da tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram lindamente adornadas com janelas de vidro colorido, cada uma retratando uma cena diferente. O teto alto, como o de uma catedral, se erguia acima das 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras nas paredes e nos vidros coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. Do lado oposto à porta de entrada havia um altar simples constituído de uma pequena mesa de madeira com os vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar e formando um semicírculo em torno dele dispunham-se 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira destinadas aos 33 frades. Apenas uma das cadeiras com um grande crucifixo entalhado no espaldar tinha braços, reservada para o reitor. Pensei, ao longo de uma das paredes adjacentes ao altar havia 6 cadeiras dobráveis que eu deduzi serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente, me encaminhei para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5:25, mas apenas a metade das 39 cadeiras estava ocupada. Num total silêncio, o único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parte de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Às 5:30 todos os assentos estavam ocupados. Quando o enorme relógio começou a bater à meia hora, os frades se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi perdido virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar o texto entre as várias sessões de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Finalmente desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia terminou tão repentinamente quanto havia começado, e os frades seguiram o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos, tentando distinguir Lenfman, qual deles seria. Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet, e um frade velho extremamente solícito me mostrou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Leonard Fuman. Depois de uma hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número da revista Fortune de 10 anos atrás e li, fascinado. Lenfman formara-se em administração de empresas pela faculdade Lake Forest State, em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância. Um golpe arrasador que o levou a juntar-se aos milhares de jovens que se alistaram nessa ocasião. Hoffman entrou para a marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais que se haviam rendido depois de uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman receberá a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha patrulheira e transportados a um destroyer afastado alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos japoneses que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi, Importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi muito condecorado antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como a pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox, To Lead You Must Serve, O Grande Paradoxo, Para Liderar Você Deve Servir, um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos do USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Southeastern. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e o baixo moral dos funcionários da Southeastern fizeram dela objeto de zombaria na indústria aeronáutica.